Lima 13325, total 9908. Espaçamento, mantenha presente pro alimentador. Para 2000 pés, com 1013, mantenha a próxima separação, limite ao localizador, com 805. Salvador, Oxanera 6224. informa que está com 87 a bordo. 2 horas de autonomia alternando Recife para o táxi. Liga o táxi até o ponto de espera, chama a torre 18.6 para decolar. Sente livre táxi para o ponto de espera do 10, quando pronto, torre Salvador. 18.6, 62.24. Localizador, curva à direita na proa 070. Direita 070 para o localizador 805. Estou em Salvador, boa noite, chegando na 224. Próximo ponto de espera do 10 está pronto para decolar. Autorizado, alinhar e decolar, 100 graus, 10 mais. Autorizado, alinhar e decolar, 6224, vamos chamar. Estabilizado e ajustando, está 3600. 6600, complete final ILS, chame a torre em 118.6. 0, aguarde autorização de pouso. Guardando. Controle 19, 8. Controle 19, 8. Chame a 2, 2, 4. Chame a 2, 2, 4. Subiu, mantenha o 90, saída Puca, vigilante. Parou no avisado na saída Puca, chame a 2, 2, 4. Gol no 8, 05, complete final ILS, chame a torre 18.6. Torre 18.6, 8, 0, 5. Salvador com 805 estabilizado, final ele é. 108.05, continua aproximação, aguarde a autorização de pouso. Gente, aguardando 805. Salvador, muito boa noite, é o Webjet 5716, cruzando a vaga 200. O 7-9-6 é chegada a Mari. Esse mantém 2000, ajuste 1013, vigilante. Chegada a Mari, desce 2000, ajuste 1013, Webjet 7-9-6. Então, autorizado, o Webjet 7-9-6, o WhatsApp da presente? Autorizado. Obrigado, Webjet 7-9-6, vou o WhatsApp da presente. Livre pouso, 100 graus, 10 mais. Livre pouso, gol 805. Taxi na minha escuta, Alfa, Kilo, Pátio 3, depois Pátio 1, Portão 6. Skoka Deck, descend flight level 050, clear, prompt arrival, altimeter 1013. Skoka, 050, clear to prompt arrival, 5837. Autorizado ingresso, Pátio 1 para o Portão 9, descend 3600. Objeto 57 no meio, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado a final da X-Ray, reporte estabilizado, objeto 57 no meio. Ele? Autorizado para 62.05. Oxanã 6224, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Manda agora 126.55, alternando 125.45, Oxanã 6225. 126.85. 126.85, Oxanã 6224, obrigado. Boa. 3:30 de autonomia, alterna o galhão. Puxa, celular. Está autorizado, chama para o táxi. Obrigado. Na chegada Mari, altímetro no 093. 65 mil da Mari, senhor. 50, zero. Correto. Objeto 5837 autorizado. Objeto 5837, clear descent to 2000. Clear descent to 2103, 573, 5837. Objeto 5736, um desvio? Afirmo, devido a uma grande formação aqui na proa. Centro, reporta visual com a pista. Reporta visual com a pista, o objeto 5736. controle, o Webjet 5796, contato visual com a pista. Entre o objeto 5796, completa final do procedimento ILS X-Way. Chama agora a torre 118.12. Completando o procedimento do ILS X-Way, vai chamar a torre 118.12 e o objeto 5796. Boa noite. Boa. Boa noite, o objeto 5796. 5796, reporte da checada final no zero. Reporta baixado checado, objeto 5796 no final da unidade. O táxi, tiverão 9971. Amigo táxi, eu não posso esperar pronto, 286. Salvador 643, cruza 180 para 160, perdeu contato com o centro de equipe, tem informação aqui. Estou no 643, o controle de Salvador, desça para 4.000 pés, altímetro 10 no 3, autorizada a chegada a Bunf. Desça para 3.000 pés, altímetro 1013. Para 3.000, como ele 13, gol 1020. Salvador 3226, Libra 205 para 150, sempre dá mais. Então 3226, controle Salvador, acione identificação, desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro 10013. Para 50 na Mare, com 23, 3226, pode baixar, se dá presente? Já direto Itap, o TAM 3226. TAP 3226, descendo para 50. Torre Webjet 5796, externo baixado travado. Repouso, Ventura 20 graus, 89, 5796. Repouso Webjet 5796. Jet 5837, cleared. ILS final approach, runway 10, report established. Cleared ILS approach, runway 10, we report established, 5837. Quatro passagens, pode alinhar, Sideral? Estimativa, pela passagem ali mantém. Obrigado. Gol 1714, boa noite, acione identificação, desça ao nível 060 na chegada Mare, altímetro 1013. 060, 1013, na Mare, gol 1714. 57 no meio, só os 31, no livre à direita, táxi Alfa e Kilo pro pátio 3, né? Me escuta. Alfa, Kilo pro pátio 3, a Jet 7 no meio. Sideral, livre de decolagem, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 mais. Sideral da Colos 33, controle 198. Obrigado. Controle Sideral 9971, boa noite. Tá, Sideral 9971, boa noite, contato radar na decolagem. Suba ao nível 360 na saída da El, após Leda direto Bidev. Subida da El, sobe 360, Leda Bidev. Podemos aprovar da El? Autorizado. Obrigado. Epsilon, localizer 5837. Objeto 5837, complete and last final approach and call.